Segunda-feira. De Arthur Kahn para Tom Sanders. Nome do produto, Arkamax CD-ROM. Tom, considerando a fusão, eu achei que você devia receber isso em casa. As linhas de produção do Arkamax estão operando a 29% a despeito dos esforços. Observações aleatórias... Nananana. Falando em fusão, você já está rico e famoso? Meus parabéns adiantados por sua promoção, Arthur. Enviando a impressora. Pai, chegou o correio eletrônico. Eu não sou uma chata, eu sou uma advogada. Bom, eu acho que tem uma diferença. Chega de computadores, Matt. Tá na hora da escola. Eliza, cadê você? Chegou o correio eletrônico. Tom, o Matt está com pasta de dente no corpo inteiro. Ah, meu Deus, Matt! Oi, pai! Você não consegue aprontar na escola, não diga que vai cuidar dele. Então fique à vontade. Eu estou aqui. Eliza tem que botar um casaco. Eu sei disso, Eliza. Casaco não combina, pai. Matt, põe o suéter. Isso é coisa de menina, pai. Desde quando? Eliza. Pai, me deixa em paz. Mas eu sou seu pai. Assédio quando sexual. Quando eu digo põe um casaco, você tem que pôr um casaco. Ele está no Hotel Crayon, ligado com a secretária dele em Nova York, enquanto eu estou tirando cereais dos meus arquivos. Liza, põe o casaco. Não! Liza, veste o casaco, meu amor. Não! Você tira quando chegar na escola, anda, veste. Quando sua mãe falar, ouça a sua mãe. Matt, você fez xixi? Fiz. Eu não entendo porque você disse que podia me ajudar num dia como hoje, com a sua promoção. O que o pai está usando em volta do pescoço? Não sabe o que é isso, rapaz? É uma gravata. Papai vai ser promovido. Pai, chegou um correio eletrônico para você. Tá, agora vamos que estamos atrasados. Ah, ligou sobre os ingressos para a Disneyland? Ah, Tom, com tudo que eu tenho para fazer hoje... Ah, é só um telefonema. Você conhece o cara? Para quem são os ingressos? Mohamed Jaffa, contramestre da fábrica da Malásia. Eu prometi. Você é a única pessoa que eu conheço que a serviu com seus inferiores. Matt, não chuta o encosto. Que isso na gravata? Pasta de dente, mas não se preocupe. Não use a gravata como babador. Como o quê? Cindy Chang. Oi, Cindy. O Gavin apareceu por aí hoje? Tem a ver com a promoção? Matt, quer parar? Ele ficou surpreso por eu chegar atrás hoje? Ah, ele disse isso por dizer ou quis dizer realmente? Por que o Gavin iria ao escritório às 8 da manhã? Para te dar os parabéns. Não é do jeito dele. Ele trata todo mundo como lixo. A não ser os graúdos. A não ser os graúdos. A fusão com a Conley White vai bem. E eles investem na nossa divisão. Vamos ficar ricos, Susan. Nós já somos ricos. Não, eu falo... Eu falo ricos mesmo. A minha avó sempre dizia... Nunca chegue tão próximo de Deus. Ele pode sacudir a árvore. Espera, Tom. Obrigada por hoje de manhã. Menor, mais veloz, mais barato e melhor. Lembra-se dos primeiros como eram grandes? Uhum. As pessoas ficavam atônitas, era como mostrar uma Polaroid para um selvagem. Agora o grande não presta se for maior que um cartão de crédito. Muito inconveniente. É preciso inovar. Ed, é o Tom. Cindy disse que ligou. Espero-se. Ainda procurando emprego? 28 anos de IBM. Sabe o que me disseram? Eu era excedente. Já ouviu isso? O que é que está havendo aí, Ed? O quê? Isso é loucura. Eles queriam um eufemismo sodomizado da... Eles não vão vender a fábrica de Austin. É boato. Um boato que espalharam, entende? Sinal dos tempos. Você nem percebe. Você está indo bem e, de repente, perde o lugar. Pronto. O cargo já não é seu. Menor, veloz, mais barato, melhor. Eu não quero mencionar nomes no celular, tá? Sem nomes. Eu estou dizendo, não é verdade, é boato. Eu ganhava 150 mil por ano. Boa grana. Pronto. Deve ser o que você ganha, não é? 150? Ed, um segundinho, tá? Por que você não liga para Cindy? Marca uma hora, eu tentarei ajudar, tá bom? Obrigado, Tom. Ed, eles não vão vender Austin, certo? Vai por mim, eles não vão vender, rapaz. Sou eu que estou falando, confia. Cindy, bonito nome. Antes as garotas eram divertimento, hoje elas roubam seu emprego. Bom dia. Bom dia. O que é que o Garvin disse? Quer falar comigo? Ele não falou, resmungou. Estava brincando. Entrou em contato com o Arthur? Está esperando no DVL. O almoço com o pessoal da Conley White será ao meio-dia. Conley White. Comeremos aqueles sanduíches, sem as cascas. A conexão... Para sem ter estudado todos na mesma escola. A fusão ainda está de pé? Ouviu alguma coisa? Não. Que é isso na gravata? O Gavin não disse nada sobre a minha promoção? Pensei que chegaria mais cedo hoje. Bom, então não telefonaram do pai do ano. Não. Brincadeira, Cindy. 5 segundos para a conexão com a Malásia. Quer que eu feche a porta? Alguma vez eu pedi isso? Nunca. Vídeo da Malásia ativado. Tom, você parece bem disposto. O que há com a Arcamax, Arthur? Os drives são muito lentos. O tempo de acesso varia de 140 a 160 milissegundos. 140? Não, é muito lento. Já não serve. Todo mundo tem isso. O meu pessoal acha que é um problema de compatibilidade entre o chip de controle e o software do drive. Bom, se for o chip, vai levar um ano. E há também o flicker na tela. A tela pisca e a corrente oscila. Acho que é um problema de projeto. Como assim um problema de projeto? Todo laptop é igual, Arthur. Eu te mandei uns drives. Deve recebê-los até o fim do dia. Isso é ruim, Arthur. Como pode acontecer? Você vai esconder isso até a fusão? Não diga absolutamente nada, tá bom? Alguém mais sabe sobre isso? Eu sou um túmulo. Tá brincando, Tom? Olha, Tom, eu ainda acho mesmo que o Arcamax vai ser um grande sucesso. Eu falo com você depois, Arthur. Tom, você recebeu as macadâmias que eu te mandei? Boa noite, Arthur. Elas são ótimas. Desligou. Eu tenho que ir. Conheço uma Meredith Johnson. Meredith? Ah, anos. Ela queria ver você. Chegou do Vale para almoçar. Ah, meu Deus. A empresa toda foi convidada para esse almoço? Garvin trouxe o grupo de operações inteiro. Meredith está em operações? O que eu digo a ela? Dia ruim, parentes na cidade, outra hora? Eu vou falar com o Lewey. O teclado do 900 está agarrando. E pare de se preocupar. Se fossem mais notícias, o Garvin teria mandado o Phil Blackburn. Oi? Oi, Phil. Você não está indo à minha sala me ver. Não. Por quê? Não, por nada. Como é que vai? Meu Deus, olha só você, Tom. Parece tão cansado. Pareço. Está deixando assim você. Olha, o Garvin é assim mesmo, mas não pense que é pessoal. Pensar que é pessoal? Olha, talvez seja só boato. O que é boato? Eu não quero espalhar boatos. É assim que as coisas começam. Está falando de Austin? Como é que você sabe sobre Austin? O que é que eu não sei, Phil? Eu não acredito que ele não tenha te contado. É tão perto. Ele não me contou o quê? E aí, como vai a Susan? A Susan vai bem, filho. E a Lone? Ótimo, ótimo. Soube que ela foi efetivada? Ah, isso é ótimo. Muito bom. Bom, Eu fico aqui. Eu tentei explicar ao Garvin, mas sabe como ele é. Parece criança. Dane-se seus sentimentos de estragar a surpresa dele. Que surpresa? Dizem que você vai ser passado para trás. Então, não vou ser vice-presidente. É o boato. Tudo não que me dizer. Diga que é boato, Phil. Boato é sempre verdade. O Garvin não disse nada? É, passou na minha sala de manhã. Eu me atrasei. Eu precisei ajudar. Chegou atrasado hoje? Ah! Como vai? Que bom revê-lo. Se alguém disser ao Garvin que eu falei com você, são informações secretas. É mesmo? Eu pensei que fosse um boato. Era diferente quando estávamos juntos no Vale, Tom. Eu podia alertá-lo. Quem vai assumir? Stephanie Kaplan? Dizem que vai ser alguém de fora do grupo. Você deve continuar na produção, eu presumo. Espera aí. Eu posso ser despedido? Não entre em paranoia de repente. Eu aprendo rápido. Ninguém nomeia um vice-presidente e tira dele o poder de indicar sua própria equipe. Como seria isso? Phil, estou desempregado. Que é isso, Tom? Minha situação é difícil. Você vai ficar bem? Quer um calmante? Não, eu estou bem. Eu estou decepcionado, mas estou bem. Tem certeza? Tenho. Olha, não se preocupe comigo. O que for melhor para a empresa, eu aceito. Claro que ficou decepcionado. Mas aceitou bem. No geral, eu diria que sim. Não quero insatisfações antes da fusão ser anunciada na sexta. Eu não quero que ele desista. É a sua responsabilidade, Phil. Nós somos uma grande família. Está certo? Você entendeu? Eu tenho que admitir. Ir lá falar com ele de manhã foi um golpe de mestre. Ele acabou ficando na defensiva. Eu vou ficar de olho nele. Ah, ele vai entrar no jogo. Quando a coisa engrossa, ele perde a coragem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você conhece a Susan? Se você ouvisse um boato sobre o futuro da empresa, o meu futuro, nada demais, só um boato. O que acha que a Susan diria? Acha que ela ia falar com o Garvin? Corporação de Gigon. Aqui é Tom Sanders. Estou indo para aí. Oi. Este vocês precisam conhecer. Tom Sanders dirige nosso departamento industrial. Steven Chase, Crescent Capital, John Conley. Você é John Conley? Júnior, meu pai chega na sexta com a diretoria. Nos vemos no almoço. Está bem. Pode entrar. Você queria falar comigo? Ah, eu queria me desculpar. Você sabe como é cuidar de criança. Sei. Você conhece a Meredith Johnson? Meredith? Oi. Que isso, Sanders? Só se fala assim com quem não gosta. Só estou um pouco preocupado. Não tem nada a ver com você. Já nos conhecemos. Ele partiu meu coração. Ela está inventando. Eu pensei que seu coração fosse feito do mesmo material dos capacetes. Sanders dizia que eu podia ser o que eu quisesse. Estava certo. Era uma cantada. Não era uma cantada. Eu não fazia ideia que se conheciam. Como era a frase do Wilde? Gosto de um homem com futuro e de uma mulher com passado. Me disseram que você estava em operações. Eu não sei, Bob. Estou em operações? Nos últimos anos, estou tentando arrumar a bagunça que o Bob fez nesta empresa. Se é uma bagunça, como é que eu estou rico? É, mas está mais rico agora. Bom, então vamos papear, conversar. Adoraria. Agora terá tempo para isso. Quando sobrevoamos a Iowa, eu achei que a fusão não aconteceria. O Cullen engasgou na avaliação. A solução foi ideia de Meredith. Não fale isso alto. Conley acha que foi ideia deles. É mesmo? Se acenderam como árvores de Natal. Meredith salvou a fusão. Também tem dinheiro, Tom. Pode comprar uma gravata nova. Mas o que é que você queria falar comigo? Droga de Meredith Johnson, filha da mãe. Gavin safado. O que houve? Eu não consegui. Não é o novo vice-presidente? Não. Ele anunciou isso? Era um tipo de segredo. Enquanto isso, ele a instalou no escritório e estão se divertindo como num programa de televisão. Quem? Meredith Johnson. Quem é Meredith Johnson? Isso não vai afetar a fusão. Esta é uma divisão técnica. Ela não tem a menor noção do que é software. Ah, qual é? O que mais está escondendo? Eu posso perder o emprego, Leo. Isso basta para você. As coisas estão difíceis. Ele disse alguma coisa sobre a fusão, não disse? Não, falaram sobre mim. Acham que iam me dizer alguma coisa sobre a droga da fusão. Esse é o pior dia da minha vida, tá legal? Quem é ela? Não, eu vou adivinhar. Ela é atraente? E o que isso tem a ver? Traseiro bonito, um belo par de seios. Ela é atraente, sim, muito atraente. Acha que está dormindo com o Garvin? Por isso comprou aparelhos de ginástica. Ela é uma vida sem graça. Eu acabo adivinhando tudo. Isso é um clichê. O que é, Hunter? Como é que você acha que surge um clichê? Como o tamanho do documento? Hunter, você é demais. Tá legal, agora por favor, podemos trabalhar. Temos um probleminha aqui com a Arkamax. Ah, não é o design. Não é o código. Eu sei que a mulher tem que saber o dobro, trabalhar o dobro, no mesmo cargo ganhando menos. Tá vendo, Hunter? É um grande clichê. Liuin, é assim que surge o clichê? Ah, por favor, Hunter, é muito estranho. Não sabemos nada sobre essa mulher. Eu sei. Tive um caso com ela. Você é incrível. Foi há muitos anos. Tommy, eu acho que você já viu mais traseiros do que um carro de aluguel. Meu amigo, um pouco mais e você ia fazer o recenseamento. É, talvez agora você consiga a sua promoção. É isso aí. Espera aí, por quê? Por que ela e não Tom? Ele não é atraente? Porque homens e mulheres são diferentes. Não de um jeito que te interesse. Você quer dizer que eu sou virgem? Antes disso, você me perguntou sobre a fusão. Foi. O Garvin disse que foi ideia dela. É sempre um prazer vir a Seattle com um grupo de produtos avançados. Eu sinto um incrível calor humano aqui. O pessoal de ponta. Eu sinto afinidade. Está ocupado? Eu sempre quis dar a vocês a liderança mais original que eu pudesse. Como vai, Stefan? É uma pena não ter sido promovido. É uma pena que você também, para estarmos reunidos aqui hoje. Há quanto tempo, sabe? Para falarmos sobre isso. Sobre sério, tudo isso? Sempre que eu quis promover uma mulher para quebrar o telhado de vidro, foi sempre a mesma história. Mas Bob... Eu tenho pensado nisso desde a morte de minha filha, que hoje em dia, se fosse viva, seria muito difícil que ela viesse a dirigir uma empresa. Então há um significado especial para mim quando eu digo a vocês que nesta sexta-feira anunciamos a fusão. Também anunciamos que a nova vice-presidente de operações avançadas e planejamento aqui em Seattle será Meredith Johnson. Meredith? Por favor. O grupo de produtos avançados tem sido o coração da Digicon e sua impressionante expansão dos últimos 10 anos. Produtos avançados, historicamente, consistiam em 4 divisões distintas. Você tem vindo aqui com frequência, Stefan? O meu filho entrou para a universidade. É uma forma de ficar perto dele. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com a fusão. Essa fusão significa muito pro Garvin, não é? Dê a um homem 100 milhões de dólares e criará um bilionário frustrado. A compressão algorítmica vai mudar os padrões industriais de vídeo digitalizado de alta resolução para 60 campos por segundo, com processadores RISC de plataformas independentes suportados por monitores coloridos uma empresa conservadora de 32 bits e portátil de 1.200 dpi. Eu não sei. Associe isso a um banco pensei de dados virtual e concordamos que teremos um futuro muito promissor. Tem alguma coisa que você estamos não sabe, verdade. Oferecemos através da tecnologia o que a religião e revoluções prometeram e nunca cumpriram. Liberdade do corpo físico. Liberdade de raça e de gênero. De nacionalidade e personalidade. De tempo e espaço. Comunicação por telefone celular e computadores compactos, PDA e modem para fax. Podemos nos relacionar como por pensamento. Meus parabéns. Obrigada. É esperta falar com todos os chefes de divisão, mas não citou nenhum deles no discurso. Isso quer dizer alguma coisa? Só se ela planeja fazer mudanças. O Phil disse que ela não planeja fazer mudanças. Você a conhece? Stephanie, espera aí. Eu preciso saber, eu estou desempregado. O que ela bombardeou no seu ouvido o almoço inteiro? Ah, Stephanie, nada, era só bate-papo. Ah, ela sabe bater papo, Stephanie? Ela estava falando sobre o filho na universidade. Desculpe não ter citado você, o Bob pediu um discurso curto. Ah, está tudo bem. Eu estou ocupado o dia todo, mas por que não aparece às 7 para a gente beber alguma coisa, falar de negócios? Claro, seria ótimo. Eu lembro que você gostava de um bom vinho. Vou providenciar. Eu ouvi às 7. O que ela quer com você às 7? O que ela quer deve ser sobre o Arcamax. E temos que conversar antes que o pessoal da Canley faça perguntas. Vem cá, você não teve uma ereção? Porque definitivamente, olha, eu pelo menos decolei. E você, já teve uma ereçãozinha na sua vida? Ela é muito bonita. É. Eu te ligo de noite para contar qual será a linha de ação. Ah, não faz isso não. A gente tem ímpetos sexuais a cada 20 minutos. É uma certeza física. Que está conectado com o seu cérebro límbico. Não dá para evitar. Por que você quer evitar? Vive um pouquinho. Olha, daqui a 10 anos você vai precisar de um guindaste para ter uma ereção. Eu te ligo de noite. Ah, não posso esperar. Até que enfim. Onde esteve o dia todo? Bom, eu não consegui. Não, pegar alguém de fora da divisão, uma pessoa de operações. É. O que eu posso dizer? Eu fui passado para trás. É, o que posso dizer? Escuta, você conseguiu os ingressos para a Disneylândia? Não, eu sei, mas eu prometi a ele que... É Mohamed Jafar. Tom, lamento pelo cargo. Melhor sorte na próxima. Saudações, Arthur. Ok, obrigado. Querida, talvez eu não jante em casa hoje. Não me espere. Ok. Eu também te amo. Tchau. Você já está excitado? Não pode responder. O endereço do remetente não está disponível. Existe gatilho de venda no ativo? No contrato? Uhum. Por favor, vai se servindo. Olha, o Alan Brown vai chegar fácil aos 250. Vamos fechar assim, tá bom? Não é má ideia para uma mulher, é? A gente se fala de manhã. Tá, tchau. Palmaia 91, como é que você sabe? Eu procurei a beça. Gosto que os homens abaixo de mim fiquem felizes. Meus parabéns, Meredith. Obrigada. Eu trouxe os arquivos do Arcamax, se quiser olhar. Deixa eu ver as fotos. Os diagramas? Sua família. Você não tem fotos? Ah, tenho, claro. Vamos ver. Ah, aqui está, olha. Esse é o Matthews e essa é Liza no Dia das Bruxas. Essa aqui é a Susan com as crianças. Ah, ela tem cara de quem sempre tem comida na geladeira. Bom, ela não emagreceu depois do primeiro bebê. Eu não disse que ela parece uma geladeira. Eu disse que, obviamente, ela construiu um lar para você. É. Na minha geladeira, por exemplo, só tem champanhe e laranja. A Eliza não é linda? É parecida com Susan. Podem ser restritivos. O quê? Assuntos domésticos. Ah, ficaria surpresa. Eu não imagino você agarrando ela por trás só porque de repente ficou excitado pelo modo como ela se abaixou para pegar o sabonete. Você lembra disso, né? É, eu me lembro. E sente falta? Tenho minhas compensações. Ah, é claro que tem. A vida é uma série de trocas, não é o que você pensa? Eu não trocaria o que eu tenho, se é o que está dizendo. Eu não quero isso. Por isso confio em você. Tem muito mais a perder do que... Vou colocar você a par dos problemas que temos com os drives. Está em boa forma, Tom. Forte, bonito. Obrigado. Meredith, é diferente agora. Você é minha chefe. É diferente. Tá bom. Massageie meus ombros que eu ouço seus problemas. As especificações e tempo de acesso pedem 100 milissegundos, e é o que tínhamos nos protótipos. Mas os drives Trouxe produzidos, os drives, se é o chip ou o software, Sanders, eles... responda a minha pergunta. Eu estou tentando. Você sabe que o chip de controle é o que posiciona a parte ótica. Deixa eu te mostrar o esquema. Não. Massagei. Você não vai entender a profundidade do problema se não... Você está com os drives? O Arthur mandou 5 unidades. Eu não disse que não atenderia. É o senhor Garvin. Ah, tá. Mas depois dele, mais ninguém. Posso ir embora? Eu ligo a secretária eletrônica. Tá bom, senhora Ross. Você prefere falar sobre milhões de coisas diferentes, menos me responder, porque você não sabe qual é a resposta. Não sabe qual é o problema, nem se existe um, mas você não consegue dizer isso. Não consegue dizer, eu não sei, porque dizer isso significa que perdeu, que é um inútil. Homens. O que vai dizer ao Colin? Eu não posso mentir para ele. Já pensou em falar sobre os protótipos e como funcionam? Mostre os pontos positivos, é o ponto básico da venda. Estamos produzindo, Meredith, não são mais protótipos. Eles não estão querendo muita conversa, só estão interessados em saber... Eu entendo, mas é que eu não posso Sanders, dizer... Sanders, tem algum problema em trabalhar para mim? Não, eu... Oi, Bob. Não, não vai querer ouvir falar sobre o meu dia. Você tem um jantar com o pessoal da Conley. É uma tarefa difícil. Tá bom, deixa só eu juntar meus documentos. Meredith, eu... Olha, essa fusão não é pelo Arkamax, é pelas pessoas. Ficam à vontade com a gente e nós ficamos à vontade com elas. Não é por um CD-ROM que vai estar obsoleto daqui a um ano. Se perguntarem o que você sabe, é só falar. Não pode responder o que não sabe. Oi, Bob, eu estou aqui. Olha, eu tenho uma grande ideia sobre isso. Continua. Alô, Lewin, é o Sanders. Eu falei com Meredith sobre os drives. Ela disse para não falarmos sobre isso com o pessoal da Conley até descobrirmos qual é exatamente o problema. Será a linha da reunião das 8 da manhã e eu vou... Vamos voltar aos negócios. Ah, espera um instante. Espera. Não foi tão ruim, né? Não foi tão ruim, mas é que eu... Anda logo, enquanto podemos ser surpreendidos. Meredith. Não, Meredith. Ah, sim. Meredith, não. Meredith. Algumas coisas nunca mudam, só melhoram. Meredith. Que isso? Meredith. Ainda lembra do que fazíamos? É, eu lembro. Coisas que ninguém sabe de você, só eu. Nossos segredinhos. É só deitar e deixar o resto comigo. Eu podia escolher qualquer um, mas eu escolhi você. Agora tenho poder. Não. Você tem o que eu quero. O que, é que você está fazendo? Vai dizer que não está gostando, hein? Não me impede. Não, não, não, Mary. Não me impede, não. Não, não faz isso. Não, não, não, não, não, não, não. Não se preocupe, não vou morder você. Deixa só fazer o que eu quiser. É só você deitar que eu vou ser a sua chefe. Ah, meu Deus. Não. Não. Ah. Mert. Oh. Mert. Não. Não. Ah. Ah. Mert. Ah. Ah. Ah. Não, espera. Espera aí. Espera aí um instante. Espera um instante. Espera aí. Não. Não. Esquece. O que é? Olha, ninguém vai saber. Ninguém vai se magoar. É só um encontro entre dois colegas. Só mais um dia chato no ramo de computadores. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Ah, vem. Você quer trabalho? Né? É isso que você quer? Eu quero. É isso que você quer, né? Atrasar. É isso que você quer? Me pega com força. Com força. Assim. Assim, com força. Meu Deus, olha só pra gente. Eu quero você dentro de mim. Eu não posso. Não, não, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Anda. Não, não, eu não vou fazer isso. Eu quero você dentro de mim, anda. Não vou fazer isso. Anda. Não, não. Anda. Não. Eu quero você. O que é? Você vai parar agora? Droga. Você põe um pau na minha boca e de repente tem um ataque de moralidade. Isso não aconteceu, tá bom? Tá, mas você nunca foi disso. Eu tenho família agora. Ah, é. A família te transformou em babaca. Você pode pegar as garrafas de champanhe na geladeira e transar com elas. Ah, seu filho da... Volta aqui e termina o que começou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Volta aqui! Volta aqui e termina o que começou! Senão eu acabo com você! Eu acabo com você! está notificado que iremos responsabilizar o seu cliente por quaisquer... Oi, querida. Oh, desculpe, não vi você entrar. Já vou tomar um banho. Sem beijinho? Eu estou me sentindo um pouco sujo, viu? Esquece. Não merecem você. Desculpe, querida. Pode pegar uma cerveja para mim? Tá bom. Obrigado, querida. Ah, antes que eu esqueça, me faz um favor. A bateria do celular tá fraca. Tá, claro. Elas não deviam durar o dia inteiro? Era o que eu pensava. Quem é Meredith Johnson? O quê? Meredith Johnson. Ela ligou antes de você chegar. Meredith ligou? É, faz uns 10 minutos. Diz que a reunião das 8 ficou para as 8:30. Quem é ela? É a tal. Ela é a nova vice-presidente. Ah, é ela? É. Veio lá do Vale. Que idade ela tem? Ah, eu não sei. 33, talvez. Nossa, muito jovem pro cargo. Já a conheceu? Ah, ela é uma isca. Fez a fusão acontecer e agora é a preferida do Garvin. É, sei lá. Eu não entendo. De onde ela veio? Ela tem embasamento técnico? Não, é o problema da fusão. Mudou tudo. Bom, não é a pior coisa do mundo. Ela acaba caindo. E aí talvez te dê valor. Tomara, as coisas não estão fáceis. Então sai de lá. É melhor você sair do que te tratarem desse jeito. Ouviu o que eu disse de manhã? Nós podemos perder tudo, inclusive as opções de ações. Dane-se as opções de ações. Posso trabalhar em tempo integral. Eu sou perfeitamente capaz de sustentar a nossa família. Só estou tentando ajudar, Tom. Você é muito bonzinho. Eu não preciso que você lute por mim, tá bom, Souza? Muito obrigado. Ei, ei, querido, vem cá. Vai ficar no meu lugar. Tá bom, tá bom. Eu acho que mereço isso, mas pergunte a você mesmo. Por quê? Por que um homem sai com outra mulher? É porque... Bom, é porque ele é infeliz em casa, ele é solitário. É por isso. Mas isso foi antes de você, cara. Eu parei de correr atrás de outras mulheres. Por que está de camiseta? Nunca dorme de camiseta? Eu sei lá, eu acho que estou com frio. Ah, Tom, o que vai fazer? Sorrir e aguentar, como sempre faço. E esperar que as coisas não piorem. Bom dia. Bom dia, Bob. Belo terno. Obrigado. Bom tecido. Posso pegar? Claro. Que é isso? Lã tropical? Com um toque de viscose. Ah. É isso que dá o bom caimento da calça. Faz exercícios? Quando posso, eu faço, Bob, é que eu tenho andado muito ocupado. Eu sempre gostei de você. Bob. Agora você tem o poder. Uma coisa que eu quero. Que isso? Terça-feira. O computador busca informação no banco de dados e constrói um ambiente virtual projetado no capacete. Quando o usuário andar no pad, sentirá como se estivesse em um corredor com gavetas em todos os lados. O usuário pode parar quando quiser, abrir qualquer arquivo e observar todos os dados. E como todos podem ver, os scanners a laser. Incrível! É, é legal mesmo, né? Cadê todo mundo? Eles saíram há 15 minutos. Don Cherry está demonstrando o corredor para o pessoal da Conley. A reunião não tinha ficado para as 8:30? Não, 7:30. Não foi atrasada, foi adiantada. Ninguém te avisou? Não. Se alguém quiser acessar em um computador normal, o que verá será um modelo de si mesmo como uma foto tirada do arquivo de dados. Ei, eu conheço você. É um pouco parecido comigo, tenho que admitir. É uma brincadeira aqui da empresa. Também criamos ajuda virtual. Os usuários sempre precisam de ajuda online. Criamos um anjo para ajudá-los. Bem-vindo ao corredor. Oh, o mesmo rosto. Anjo, como eu posso abrir essa gaveta? O que o anjo está dizendo? Ah, isso é entre ele e o anjo. Nós não vemos o corredor como um produto imediato no mercado. É apenas uma coisa que criamos para demonstrar o potencial da tecnologia da realidade virtual. Ah, é? Isso é ótimo. Espere. O que é isso? Acho que são seus arquivos financeiros, Bob. Desliga esse negócio. Desculpe. No sistema final vão existir controles ao acesso. Então... Que ótimo que está aqui. Foi uma entrada delicada. Eu acho que correu tudo bem. Hein? A balsa bateu no iceberg? Você ficou de me ligar depois da reunião com a Meredith, lembra? Eu liguei da sala dela. Deixei recado na secretária. Ah, qual é? Não tinha nada na secretária. E ainda se atrasa de novo. Ainda bem que a Meredith liderou o debate. Ei, escuta aqui. Eu deixei o recado na secretária. Tá legal? Vai conferir. Recebeu meu recado? Você disse que a reunião tinha ficado para as 8h30. Eu disse 7h30. Se a sua mulher não sabe dar recado, compre uma secretária eletrônica. Meredith. Aí está, Sr. Sanders. Obrigado. De nada. Casa cheia hoje, hein? É. A Meredith está nos falando sobre o Arcamax. Agora que está aqui, gostaríamos que nos esclarecesse. A Meredith disse que há problemas, que talvez tenha que redesenhá-lo. Bom, me desculpem se eu dei essa impressão a Meredith. Eu tenho certeza de que podemos produzir os drives. E quantos obedecem às especificações? Eu não tenho essa informação aqui. A Meredith disse que apenas 29%. É isso mesmo? É sim. O tempo de acesso está fora da especificação. Há um flicker na tela. Não é? É, exato. Com a possibilidade da fusão, não acha que deveria ter contado alguém? Eu não acho que a fusão seja por um CD-ROM que pode estar obsoleto em menos de um ano, mas sim pelas pessoas. Estará obsoleto em um ano? Ora, Sr. Sanders. Saiba que a tecnologia do Arcamax é o núcleo desta fusão. Pode ter sido culpa minha. Quando eu falei com Tom, ele me contou que o problema com os drives era sério. Sério, mas nem tanto. Não tentem encobrir agora. Eu não estou encobrindo absolutamente nada. Qual é o pior que pode acontecer? O pior é voltar para a prancheta e perder 9 meses. 9 meses? Meredith disse 6 semanas. Olha, ninguém gosta de voltar à prancheta, eu concordo, mas pode ser uma vantagem. Qual é o problema? Não é um interrogatório, Bob. Temos que arrancar as informações. O John só quer ter uma ideia dos problemas da produção. É só isso. Eu não sei. E a resposta é honesta. Espera aí. Você é o diretor industrial responsável pelo Arcamax. Há problemas com ele que podem levar 9 meses... ou acredito que levem 1 ano. E você não sabe qual é o problema? Droga! Droga! Droga, meu Deus! Tom. O homem que eu queria ver, Phil, não vai funcionar com a Meredith. É evidente que não. Você viu o que ela fez comigo? E um milhão na frente do Dami, no Cowley, de todos eles, ela armou. Por quê? O que eu fiz? Por favor, sofá, senta no sofá. A Meredith me falou sobre o encontro de vocês ontem. O quê? O que ela disse? Ela quer cuidar do assunto internamente, o que é melhor para todos. Espera aí. Espera um instante, espera um instante. O que é que ela disse? Eu não quero entrar em detalhes, mas ela disse que você a assediou sexualmente. Eu a assediei sexualmente. E como chamaria isso? Phil, ela me atacou na sala dela. Ela te atacou? Então você nega. Isso é típico. Ela quase me estuprou, Phil. Precisa de ajuda, Tom. Tem que aceitar a responsabilidade. Responsabilidade? Como é que você chama isso, hein? Dá uma olhada. Então, parece que ela foi forçada a se defender. Se defender? Ela deve fazer uma hora de ginástica por dia. Ela pode bater em nós dois juntos. Olha, pode ter sido diferente pra você no momento. Eu não a assediei, Phil. Ela me assediou. Eu nunca ouvi nada assim. Uma mulher assediando um homem. O que você está fazendo aqui? Por que está aqui agora? Eu estou aqui com seu amigo. Meu amigo? Você não é meu amigo. Quando o Garvin souber disso, ele vai querer expulsar você e sem arrependimentos. Ouve o que eu estou dizendo. Vamos manter isso em segredo. É o que a Meredith quer também, para resolver rápida e discretamente. Você quer resolver rapidinho? Vamos ter que contar a ela em algum momento. Eles vão saber, vão descobrir tudo. E vai sair em todos os jornais, Tom. Eu estou oferecendo a chance de uma vida nova. Manter sua família fora disso. Manter o seu emprego. Claro que vai haver uma mudança lateral. Lateral? Você quer dizer fora da divisão, não é? Não pode ficar aqui, Tom. Ela está apavorada. Eu não vou sair desta divisão. Eu passei 10 anos da minha vida aqui. Eu construí este lugar. Temos uma fusão em andamento. Sabe, Tom, estamos pensando em Austin. Austin? Eu disse a ele o que ela contou. Ele disse que foi o contrário. Que ela o assediou. O que é? Ele nega? Sabe como são essas coisas? O homem sempre nega. Ele é maluco. Eu ofereci a ele Austin. É como um pato se oferecer para ser assado. O que é isso, filho? Ele é muito esperto. Eu espero que seja esperto também para ver que ele não tem opções. É melhor você cuidar disso, filho, porque estamos sobre uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Meredith tem a chave para a fusão. Não pode ser envolvido em um escândalo sexual. E eu não quero dar adeus a 100 milhões de dólares, entendeu? É, eu entendi. Jornais. Processo de $1 milhão por assédio sexual. Advogado, tolerância zero é a única política para esse comportamento ilegal. Décimo andar no fim do corredor. Vira à direita. Chandler Rogue Álvares. Houve testemunhas? Não. A secretária dela saiu no início da noite. Tinha uma moça da limpeza fora da sala. Eu não sei se ela ouviu. Você contou isso a alguém? Pela manhã, sim. E qual foi a resposta da empresa? Acreditaram nela. Sugeriram que eu me transferisse para Austin. Ouvi dizer que iam vender Austin. É, mas acontece que se eu for para Austin, eu perco tudo, entende? Enfim, as minhas opções de ações, tudo aquilo que eu consegui. Ligou para alguém após o incidente? Não. Contou a sua esposa? Não. Ah, puxa. Por que não? Eu não queria chateá-la. Em primeiro lugar, eu me senti culpado por estar nessa situação. Como o senhor classificaria a senhorita Johnson fisicamente? Ah, é muito bonita. Ela foi Miss Adolescente Novo México, né? Sei lá. Então, se beijaram? É. E aí ela começou a me tocar. Tocá-lo onde? Você sabe. No seu pênis? Foi. E... Olha, eu não fico à vontade falando disso. Porque eu sou mulher? Não, porque age como se fosse um jogo. Senhor Sanders, por que está aqui? Quero saber quais são as minhas opções. Quais são as suas opções? Quero saber se posso processá-la por assédio sexual. Bom, para isso terá que convencer o júri que estava sozinho na sala com a Miss Adolescente Novo México e que disse não. Assédio sexual não é sobre sexo. É sobre poder. Ela o tem. Você não. Se processar, não vai mais conseguir emprego na área da computação. Se não processar, irão fritá-lo em Austin. Se processar, é notícia. Se não, é fofoca. Se processar, não acreditarão em você. Se não, sua mulher não acredita. Transformarão sua vida num inferno pelos próximos 3 anos até o caso ir a julgamento. E esse privilégio vai lhe custar no mínimo $100,000. Ainda acha que é um jogo, Sr. Sanders? Para eles é. Como se sentirá se perder? É o que a América quer. Para resolver. Rápida. Eles disseram que ela não vai dar queixa. Por quê? Isso não faz sentido. Ela já me acusou. Por que parar aqui? Por que não dar queixa? A Meredith não deu queixa. Porque ela não pode. A Digicom está planejando uma fusão com a Collie White. Ela deve acontecer na próxima sexta, está certo? Eles acham que somos tão conservadores quanto eles. Com um escândalo desses, a Collie dorme como santa e acorda como devassa. E o Gavin fica sem $100 milhões. Eu acho que já podemos formalizar uma queixa. Não uma queixa, mas uma queixa em potencial. Eu não quero processar, eu quero ameaçar. Esse é um jogo muito perigoso, Sr. Sanders. Quer mesmo jogá-lo? Danem-se. Ah, agora está falando a minha língua. Nos próximos 3 dias, este canhão aqui estará em posição de botar muita pressão nesta empresa. E eles no senhor, Sr. Sanders. Eles no senhor. Chame a segurança. Jogue ele na rua. Bob, nós temos que fingir que somos imparciais. Mantenha ele no emprego, pague o salário, só isso. Eu fiz Tom Sanders. Quem é ele para me processar? Assédio sexual no título 7. Ele diz que vai à Comissão de Direitos Humanos amanhã de manhã, se não demitirmos a Meredith. Se ele for isso e se tornar público, vai estragar o negócio. Se nós sabemos disso, Bob, obviamente ele sabe. Isso é chantagem. Isto é América, droga. Um sistema legal devia se preocupar em proteger pessoas como eu. E vai ficar ainda pior. A advogada dele é Catherine Álvarez. Ah, ótimo. Ela faz qualquer coisa só para sair nos jornais. Eu estou tentando um acordo, em segredo. Um acordo? Eu quero que você corte o saco dele. Ele disse acordo ou dividir o prejuízo? Eu espero que ele concorde. A Álvares vai dizer para não fazer. Ele vai concordar. Assim como nós, ele não quer que isso vaze. Nós o pressionamos muito. Ele não tem nada a perder. Ah, é mesmo? Ele ainda não contou a mulher. Como sabe? Conheço Sanders, lembra? Adora segredos. Qual é? Eu vou até o diagnóstico. Por onde esteve? Leo e Jerry estão abrindo os drives. John Levin ligou. John Levin? Disse que era importante. Por que os drives não chegaram ainda? Susan ligou para lembrá-los do evento beneficente com os Levin. Por favor, ligue para Susan. Disse diga ela que não vai ser possível. Disse que nem pensaram em cancelar. Disse que os Levin pagaram caro pelas entradas. Ah, bom, eu estarei no conservatório às 7:30. Mande ela levar uma camisa e um paletó. Claro. Tom. Quer. Está tudo bem com você? Está tudo ótimo. Obrigado por perguntar. Eu vou matar o Arthur. Temos que resolver isso antes da reunião de sexta-feira com o Cala e vocês só trouxeram os drives a 1 hora. Vem cá, o que, que o Arthur está fazendo lá? Ele agora só distribui macadâmia. Afinal, ele é gerente de fábrica ou comissário de porto? Ele te mandou macadâmias. Por que está demorando, Don? Ah, aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. O Arthur tinha razão. Tem um problema de compatibilidade com o chip de controle. O que é um bug? Don Cherry tirou todos os bugs. Não há bugs no Arkhamax. Defeito de fabricação. É. Que negócio é esse? Essa é uma peça sofisticada de eletrônica, não é um caminhão. Ah, Cherry. O que está havendo, Don? Nós já produzimos 4 mil desses. Nós vamos sucatear tudo? Eu disse pro Arthur me mandar 10 unidades de sacos selados direto da produção. Tem que normalmente. Tá bom, faz o possível. Nós estamos contra a parede. Não dá para entender. Os protótipos não tinham problemas, mas da produção tudo dá errado. O Sr. Gervin quer falar com você. Mandou não dizer a ninguém. Tem uma Catherine Álvares na linha 2. Obrigado, Cid. Pode fechar a porta, por favor. Alô? É. Como vai? Bom, se querem um acordo, eu acho que está tudo bem. Eu também não quero que isso passe. Se resolvermos tudo em uma semana, nem a minha mulher vai saber. Desculpe, os seus privilégios não incluem esse nível. Não. Privilégios. Acessar privilégios. Nível do usuário atual, 0. Espera um pouco. Adivinha? Tiraram meu acesso ao computador e limparam meu arquivo. Acho que está começando. Mark, entre. Interrompa alguma coisa? Não, nada, senhor. Vai descer? Ah, não vai me dizer que está com medo de mim. Queria que fosse desse jeito. Ah, é. A gente podia estar transando aqui no elevador agora. Eu penso em você como um amigo. Ah, para com isso, tá bom? Foi você quem chamou o Blackburn aqui. Só para evitar que me atacasse. Era a sua única carta. Eu sabia que jogava... Eu não estava jogando uma carta. Era você quem devia... Isso não é um jogo, Meredith. Ah, que isso? Você teria um belo cargo. A fusão te deixaria milionária. Nos divertiríamos. Não é como quebrar pedras. Você não entende, não é? Coitadinho, Sanders. Não faz ideia do que está enfrentando. Como sempre. Amanhã, essa hora, vai lamentar por não ter ido para Austin. Veremos. Veremos. Estou pensando se compro uma Barbie gorda para Eliza. Existe uma Barbie gorda? Existe. E a chamam de feliz por ser... Ela vem com o Ken feliz por ser divorciada? É sério. Eu não sei qual é mais traumatizante. É, a Barbie está traumatizada. Ah, 91, 60, 91, aquela imagem machista da beleza. As mulheres são oprimidas, isso é um fato... As mulheres são oprimidas. 80% dos suicídios são cometidos por homens. Estão morrendo de ataques cardíacos. Não são tão corajosos. Ah, desculpe, nós estamos em guerra. Vocês começam as guerras. Adele, desculpe, eu não tenho um telefone vermelho. Está reagindo bem à promoção da Meredith Johnson. Isso não tem nada a ver com a sonda, né? Qual foi o boato de hoje, que ela já foi homem? É, por que não conta ela? Contar o quê, Marley? Por que não conta ela que muitos trabalharam tão duro quanto você e que você vai estragar a fusão porque cometeu um erro? Que tal contar isso? O que houve? Quem disse isso? Isso não é tão simples, não, Tom. O fato de perder milhões de dólares está preso aqui, na minha garganta, entendeu? Era a minha grande chance, seu canalha. Não é como ser chamado pela NPA. Mark, o que houve? Quem sabe o que acontece nessas horas? Antiga namorada, um vinhozinho, reunião à noite, é só adivinhar. Obrigado, amigo. Obrigado. Você é como aquelas mulheres, Tom, que pensam que vão a um motel às 2 da manhã, bêbadas, só para ver televisão. Dá para ser mais idiota do que isso? Para sua informação, Mark, o Tom me contou tudo. Tudo o que aconteceu. E eu apoiei 100%. Olha, isso é lindo, mas eu acho que você não precisa... Eu acho que nem devíamos falar sobre isso agora. Podemos aproveitar a noite? Claro que aconteceu alguma coisa. Você transou com ela. Pensa antes de responder, porque se mentir pra mim... Não, eu disse não. Ela me beijou e aí me enfiou a mão na minha calça e... E foi isso, nada aconteceu, foi só. Nada aconteceu? Como foram tão longe? O que acha, que eu incentivei? Ela enfiou a mão na sua calça. Oi, mas nada Como aconteceu. Ela enfiou a mão na e sua aí calça? Ela me acusou de assédio sexual e... Tá dizendo que ela molestou você? Não acredita em mim. Nem o Mark acredita. Mark, ele está com opções de ações na cabeça. Ele apunhala pelas costas. Você já tem uma fama. Todos sabem do seu caso com a Cindy. Susan, eu não tenho um caso com a Cindy. Não aconteceu nada. Alguma coisa aconteceu. Sua antiga namorada. Não me surpreende esse é um clube tão exclusivo quanto a lista telefônica. Eu ia te contar, Susan. Eu não acredito que todos sabiam, menos eu. Ninguém sabe. Você é muito ingênuo. Claro que eles sabem. Eu sou antiquada. Ainda cumprimento os outros com um aperto de mão. Tá, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. Oh, meu Deus. Como é que ela é? Atraente. De 1 a 10. 8. 9. O que é que a empresa diz? Vão mantê-la. Querem que eu vá para Austin para uma terapia. Uma bobagem. Austin? Dessas. É. Não vou me mudar para Austin. Nós não vamos mudar, Susan. Texas? Susan, eu vou registrar aqui isso. Por quê? Assédio sexual. Nós vamos tentar um acordo amanhã. Quando é que ia me contar? Ah, é brilhante, Tom. Aparecer sem a mulher. Como advogada, eu teria um prato cheio. Deixa comigo. Ficou maluco? Vão tentar destruir você. Não vai chegar a tanto. Isso vai tomar a sua vida inteira. Depoimentos, cochichos, taxas legais. E pra quê? Pra uma reivindicação pessoal. E no fim só vão lembrar que você esteve envolvido numa coisa suja. Você tem advogado? Catarina Alvarez. Ah, que ótimo. Quando vamos aparecer na TV? Eu queria saber o que diria se acontecesse com você. Sabe quantas vezes já aconteceu comigo? Espera aí, você nunca me disse que você isso... Você é muito narcisista. Acha que as coisas só acontecem se acontecem com você. Bom, mas se aconteceu, você devia ter eu me contado, não é? Eu faço o que as mulheres sempre fazem, Tom. Eu resolvo, não faço disso uma causa federal. Então vai lá amanhã e resolve também. Ah, é, eu acho que tem razão. Eu devia ter me calado e transado com ela. Pede desculpas, assim recupera seu emprego. Pedir e segue desculpas? Em frente. O que é isso? As crianças estão dormindo. Peraí. Eu tenho uma ideia melhor. Por que eu não admito tudo? Por que não ser o homem mau de quem todos reclamam? Tá aí, eu gosto disso, eu posso transar com todo mundo. Tom, para. Ei, Jalmin, vem cá, tá bom? Eu quero praticar um pouco. Está assustando ela. Eu estou tendo um impulso patriarcal. Tom, mas crianças... É, meus filhos, tá legal? Meus filhos, a quem eu sustento e protejo. Para que os outros se metam entre mim e minha mulher, mudem minha família, peguem meu carro, a família e a casa que construímos. E ainda peço desculpas a eles, Susan. Me chamam de estuprador e eu peço desculpas. Ah, que a Susan só pode ser piada. Assédio sexual é pelo poder. E quando é que eu tive poder? Quando? Você sabe tudo o que precisa saber sobre Meredith Johnson. Ela não é assunto seu. Resolva o problema. Quarta-feira. Centro de Mediação Magnusson. Isso é uma mediação e não um julgamento. Nossos procedimentos serão confidenciais. Eu devo pedir que mantenham um tom civilizado e cortês. Nossa meta é determinar a natureza da disputa entre as partes e como melhor resolvê-la. As partes concordaram e o Sr. Sanders falará primeiro. E depois responderá às perguntas do Sr. Heller. A senhorita Johnson falará depois e responderá às perguntas da senhorita Álvares. Alguma pergunta? Eu estava com o meu celular. Então, quando ela ligou para o Garvin, eu liguei para Mark Lewin, chefe da design, para informá-lo da reunião. Foi quando ela o abordou? Exato. E ela me tirou o telefone e aí me beijou. Onde? Bom, ela me beijou na orelha, no pescoço, na boca. Pôs a língua na minha boca. Quando o senhor pediu, ela parou? Não. Não, ela abaixou o meu zíper e massageou o meu pênis. Ficou excitado? É, fiquei. E aí ela se abaixou e botou o meu pênis na boca. O senhor chegou ao clímax? Eu a peguei pelos pulsos, joguei ela no chão e aí eu só queria dar o fora dali. E nesse ponto, o que a senhorita Johnson fez? Me ameaçou. Ela disse, você está acabado. E aí, no dia seguinte, o senhor Blackburn aqui me contou que ela disse que eu a molestara sexualmente. Senhor Heller? Quer descansar, senhor Sanders? Não, eu estou bem, obrigado. Senhor Sanders, disse que a garrafa de vinho foi ideia da senhorita Johnson. Foi. Mas quando o senhor viveu com a senhorita Johnson, vocês não descobriram vinhos juntos em viagens ao Vale Napa? É. Viagens românticas? Foi. Mas o senhor não esperava nada romântico quando foi à sala dela? Não. O senhor comentou após o almoço sobre como a Merit o deixara de pau duro. Ah, não fui eu, foi uma outra pessoa. Pau duro não é sinônimo de ereção? É. O senhor comentou sobre ter tido uma ereção, pau duro. Foi, mas eu não disse isso. Mas o senhor riu. É, ri. Então concordou. Bom, foi sem maldade. Se foi sem maldade, por que está aqui? Bom, foi apenas uma conversa de homem. A respeito? Não, não, não, genericamente não. Então espera que acreditemos que após ter tido uma conversa dessas, o senhor não estava pensando em sexo? É, exatamente. Como o senhor definiria seu relacionamento com a senhorita Johnson nos velhos tempos? Altamente sexual? Eu não saberia como classificar. Todos os dias, até duas vezes por dia, sexo em lugares públicos, sodomia, viam pornografia, vibradores e outros aparelhos. Às vezes, nos sentávamos no sofá para ver televisão. Mas quando o senhor reviu a senhorita Johnson, não mais a viu assim, como um objeto sexual. Agora, ela era apenas a sua chefe, certo? Isso mesmo. Admite ter tido uma ereção durante a reunião de vocês? Bom, ela abriu a blusa. Não passou de um reflexo involuntário. Reflexo? Acha que o ginecologista da senhorita Johnson tem uma ereção quando examina os seios dela? Acho que é completamente diferente. Admite ter posto seu pênis ereto em sua boca? Ela fez isso. Ah, esqueci. O senhor resistiu. Senhor Sanders, durante o seu testemunho fantástico, houve um momento de verdade. Foi quando o senhor disse... Eu estava zangado. Senti que estava sendo destratado, correto? Correto. O senhor se sentiu assim o dia todo, não foi? O senhor esperava uma promoção, mas ela foi promovida e o senhor se irritou. Eu acho que merecia o cargo. Isso não quer dizer que... E o senhor levou essa raiva à sala dela. Queria mostrar a ela quem era o chefe. Não é verdade. O senhor contou à sua esposa sobre a reunião das sete com a senhorita Johnson? Eu disse que teria uma reunião e chegaria tarde. E esperava chegar tarde? Não, mas se eu chegasse cedo, a minha mulher ficaria agradavelmente surpresa. Então é uma regra mentir para sua mulher? Eu não menti para minha mulher. Quando ligou para sua mulher, disse que a senhorita Johnson tinha sido sua amante? Não. E quando chegou em casa, contou o que aconteceu? Não, não. Eu esperava que tudo fosse esquecido. Esperava que tudo fosse esquecido? Senhor Heller, eu o aconselho a não acabar com a ilusão de resolvermos tudo amigavelmente. É, tudo bem. Sem mais perguntas. Eu pedi para ver fotos da família dele, porque eu queria deixar bem claro que as coisas haviam mudado entre nós. Senhor Sanders, o senhor está com essas fotos? Quero cópias para os autos. Pode continuar. Ele disse que a esposa não havia emagrecido depois da gravidez e eu disse que as crianças eram lindas. Ele disse que elas o faziam se sentir velho e que me ver após todos esses anos o fazia se lembrar como era ser jovem e que o casamento era uma dura troca. Continue. Minha assistente, a senhora Ross, entrou e perguntou se eu podia ir embora. Eu queria que ela ficasse, mas me senti culpada. Ela estava ficando até tarde para me preparar para o novo cargo. E o que fazia o senhor Sanders nesse ponto? Começava a massagear meus ombros. E você deixou? Era inconveniente, mas eu achei que terminaríamos a conversa e que não passaria disso. Foi quando ele tentou beijá-la? Não, eu recebi uma ligação do Sr. Garvin e voltei ao Tom e disse a ele que a reunião havia terminado. Aí ele começou a me beijar. Tentou impedi-lo? Tentei. Eu lutei com ele. Mandei ele parar. Não adiantou. Ele a atacou fisicamente? Sim. Ele me pegou pelo cabelo e me forçou a ajoelhar. E aí... Pôs o pênis na sua boca? Está me deixando pouco à vontade. Quer um copo d'água? Ele pôs o pênis na minha boca e disse que ia... Que ia transar com você? Ele disse, você quer transar? É isso que você quer? Aí ele arrancou a minha calcinha. E o que você fez, então? Ele me atirou no andaime e eu dei uma joelhada nele. E isso foi o fim de tudo? É meio estranho. Eu achei que meu instinto seria correr, mas é que eu fiquei tão furiosa. Eu gritei com ele, eu xinguei ele, disse que ia matá-lo, essas coisas. Eu gritei bastante. Como ele reagiu? Eu acho que ele percebeu o que tinha feito, porque levantou a calça e saiu correndo. Você ligou para alguém depois disso? Não. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei relembrando tudo o dia inteiro para ver se de alguma forma o que aconteceu teria sido culpa minha. E comunicou isso na manhã seguinte? Foi. Mas não apresentou queixa formal. Por quê? Eu fui falar com Phil Blackburn. Eu sabia que ele era amigo do Tom. Eu não queria destruir o Tom. Nem a carreira, nem o casamento. Não trabalharíamos mais juntos. Eu teria medo. Estou com medo por estar aqui. Sem mais perguntas. Senhorita Álvares? Senhorita Johnson, eu quero esclarecer uma coisa. O senhor Sanders sugeriu a garrafa de vinho? Sugeriu. Mas você a comprou? A senhorita Ross, que é minha assistente, foi comprar a garrafa. Naquela tarde? É. Disse a ela o tipo do vinho? Mandei comprar um bom chardonnay. Eu lembrei que o Tom gostava de vinho branco. Daquelas viagens a Napa, porque ele era um conhecedor amador de vinho e ficaria impressionado com uma bela garrafa. É. Você lembra do vinho? Não. O Palmaier 91? Foi esse. Sabe onde a sua assistente comprou o vinho? Deve ter sido numa loja de bebidas que tem ali perto. Sabe, senhorita Johnson, que não há nenhuma loja de bebidas em Seattle que tenha aquela garrafa? A senhorita Rose é muito desembaraçada. Muito desembaraçada? Uma garrafa de vinho que não se acha a menos de 1000 quilômetros de Seattle? Eu não faço ideia da loja em que ela comprou o vinho. É verdade, senhorita Johnson, que disse a sua assistente há 3 semanas que queria uma garrafa de Palmyre 91 para sua reunião com o senhor Sanders? Isso não é verdade. E quando ela não achou, você disse... como é que foi? Teve tanto brilho administrativo? Aqui está. Se não achar um vinho, ache um novo emprego. Senhorita Álvares, tem o testemunho da senhora Ross? Sim, tem. Senhorita Johnson? O fato é que a senhora Ross tem problemas pessoais. Ela tem problemas com a bebida. Inventa histórias para parecer que é mais importante. Eu disse à senhora Ross para comprar uma garrafa de vinho depois que Tom e eu conversássemos no almoço de Conley White. E pelo que sei, tinha a garrafa de vinho em casa. Talvez na adega. Senhorita Álvares, mais perguntas? Não, não por hora. Acho que é uma boa hora para o intervalo. Recebi uma informação sobre a Meredith. Você não vai acreditar, ou talvez até acredite. Fale. O Alan me deu uma lista. Não podemos verificar nada disso. Você me disse que não tinha feito sexo com ela. Eu não fiz. Você disse isso. Eu não transei com ela. Ah, bom. E o que foi, Tom? Ela está tentando parar de fumar? Susan, eu estou dizendo a verdade. Ela fez isso. Esse é o problema. Você foi se encontrar com ela sozinho. Tinha vinho, carinho nas costas, se beijaram e agora diz que não teve sexo. Você tirou a calcinha dela. São os fatos. E daí? E daí? Essas coisas não acontecem. Susan, eu estava imprensado. O que é que eu devia fazer? Você deixou acontecer. Eu não deixei acontecer. Como é que você deixou? Como pôde deixar ela se meter em nossa mas vida? Como é que eu ia me lembrar disso? Entenda. 10 dos subordinados dela foram transferidos de repente nos últimos 5 anos. Todos homens, não é sinal de alguma coisa? Pode localizá-los. Posso, mas ninguém vai falar e não podemos intimá-los porque é só uma mediação. Droga. Você quer almoçar? Não, eu tenho que ir para o escritório. Senhora Sanders, está com fome? Sim. Como está em Franco? Você é casado? Chandler, Hogue e Álvares. Me casei com o Chandler. Casou com o patrão? Um caso clássico de assédio sexual. Ele me convidou 5 vezes antes de eu dizer sim. Hoje, se dissesse não uma vez, ele teria medo de me convidar de novo. O Tom me disse que é advogado. Há 10 anos. Vamos trocar de lugar. O que está achando? Eu não sei se eu quero dizer. Tem medo de que ela possa estar dizendo a verdade? O que ele fez foi num momento de fraqueza. Mas isso não melhora as coisas. Olha, eu não posso me meter no seu relacionamento com o seu marido. Mas o fato é que ela infringiu a lei. E isso é que faz a diferença. Senhora Alves, há 48 horas o pênis do meu marido estava na boca de outra mulher. Eu acho que não há nada na lei que me ajude a lidar com isso. Há quanto tempo está com ele? Chegaram a 1 hora. Ah, falando nisso, o Garvey me fez mandar o corredor para o Four Seasons para o pessoal da Conley experimentar. Está no hotel? É. Ah, sabe, o pessoal da Conley se divertiu com ele ontem. Sei, algum progresso com os drivers? Eu estou contando com você. Eu tenho um palpite. E qual é? Eu não sei. Ah, o que é que há? O que é? Eu não sei. É. Está do lado dela, não está? O que você esperava? Elas são mais fortes, mais espertas e não jogam limpo. É o próximo passo da evolução humana. Como as Amazonas. Salvarão alguns pelo esperma e matarão o resto. O que descobriu? Se eu tivesse certeza de alguma coisa, não ia esconder. Mas eu não posso me comprometer. A pressão é enorme. Tenho 23 anos. Não posso acordar amanhã e saber que saí da área de computadores. Meredith, por que não está na mediação? Ah, eu voltei para... Era a última coisa que eu precisava essa semana. Essa situação aqui está... Me ocorreu uma coisa. Eu preciso saber o que aconteceu naquela noite. Aconteceu exatamente o que eu contei ao Phil. Não está falando com o Phil. Temos as gravações das ligações do Sanders. É possível que alguém tenha ouvido vocês dois. Você está fazendo o jogo dela. Faça o seu. Resolva o problema. Um amigo. John F. Woodruff. Veja o que ele quer, Cindy. Disse que quer falar com você. você pessoalmente. Não quero falar com ele agora. Tom, posso falar com você? Cindy, você é um amigo? Um amigo? É isso. Um amigo. Um amigo. Depende do que você entende por um amigo. Tá. Tá. Esquece, vai. Está indo para o elevador agora. Está voltando para a mediação? É, eu tenho que voltar. Eu te dou uma carona. Não é hora de conversarmos, você e eu? Eu acho que os dois já tiveram a chance de dizer o que quiseram. Cada um com sua versão. Agora eu quero que isso pare. O que eu disse não foi uma versão. É sempre uma versão. É um legado dos tempos modernos. Temos informações, mas não é verdade. São feixes de elétrons no grau de areia. Eu estou dizendo a verdade, Bob. Preciso olhar por todos os lados. E quantos existem? Bem, vamos dizer, ela cometeu um erro. E daí? Ela deu abertura, só isso. Ela pôs a mão no seu joelho. Poderia ter decidido se era agradável. Poderia ter tirado a mão dela. Poderia ter feito várias coisas. Mas esse caráter vingativo. Então, eu devo dizer, eu estou surpreso. É contra a lei. Eu sou funcionário dela. Eu trabalho para ela. Não. Você trabalha para mim. É isso que eu estou tentando dizer. Após todos esses anos, por que não veio a mim? Eu não precisava dessa advogada. O que é que tem, advogado? Por que você não esquece? E trabalham juntos como adultos civilizados e todos ganharemos muito dinheiro. O que há de errado nisso? As coisas foram longe demais. Ah, mas podem retroceder. Por quê? Por que ele propôs isso agora? Talvez tenha percebido quanto eles têm a perder. Não, ele nos acuou a manhã inteira. Não faz sentido. Talvez haja uma fraqueza ou vulnerabilidade que não saibamos. Ah, eu ainda estou recebendo mensagens de um amigo. Imprimi o endereço. Talvez um dos investigadores possa chegar. Espero que a empresa não me encontre primeiro. Lembra da mulher da limpeza? Lembro. Ela saiu da cidade. Ninguém sabe para onde foi ou quando volta. Para as Bahamas, talvez, com a senhora Ross no próximo voo atrás dela. Esses caras jogam duro, Tom. O Sr. Sanders já tocou em você de um modo que se sentisse desconfortável. Não que ele tivesse consciência. Responda a pergunta, por favor. Sim. Como ele toca em você? Me dá um tapinha nas nádegas ou massageia meus ombros quando estou sentada. Massageia seus ombros? Acho que ele não pretende nada com isso. Mas você não gosta. Não, acho pouco apropriado. Não acho que a testemunha tenha relevância. Obviamente. Estamos tentando estabelecer um padrão de comportamento. Assédios sexuais geralmente seguem um padrão. Pode continuar. Obrigado. Você tem algum problema quiroprático? Problema no pescoço ou nas costas? Não. Então, caracterizaria esse comportamento como flerte ou assédio? Eu acho que sim. Mas nunca disse nada. Ele é meu chefe. Não relatou isso. Não. É seu chefe, compreendo. Seu emprego está em jogo. Boatos, não se sabe se acreditariam em você. E se eu lhe perguntasse se já manteve relações sexuais com o Sr. Sanders, o que diria? Diria que não. Não reportou. Nunca aconteceu. Eu compreendo. Sem mais perguntas. A Bárbara ligou sobre os ingressos para a Disneylândia para o Mohamed Duki. Já foi. Isso, ela está com os ingressos e um quarto melhor no hotel. Obrigado, Susan. Muito obrigado. Me deram suas fotos. A gente se vê depois. É, depois. Sabe, é engraçado como você sempre achou que o cargo seria seu, ou o Lily sempre achou que seria você ou ele. Mas nunca ninguém achou por um segundo que poderia ser eu. Não é engraçado? Não é verdade. Você sempre esteve na lista. Ah, é? Deixa eu adivinhar. A Hunter, eu não a seguiria numa batalha. Ela trabalha em equipe, não tem instinto matador, não tem esse talento. Para que existe ética? Você está dizendo que está do lado da Meredith? Eu estudei engenharia por 8 anos. Eu era a única mulher neste departamento. Sabe o que eu fiz? Trabalhei. Acha que estou do lado dela? O que quer fazer? O quê? A oferta se encerra à meia-noite. Foi isso que o Garvin lhe disse. Terá seu emprego de volta. Ela é a sua chefe, todos voltam ao trabalho, ponto final. Descobriu sobre um amigo? Conseguimos o endereço na internet? Ah, sim. Dr. Arthur Friend, um professor de química da Universidade de Washington que está passeando pelo Nepal nas últimas 3 semanas. Está recebendo mensagens de uma sala trancada. Ah, que bom que resolvemos isso. Ah, droga, tem que ligar pro Dewey. Os drives com problemas chegaram da Malásia. Ah, só você, Saunders. O que é? Qualquer outro estaria pensando em sabotar a empresa e não em resolver os problemas dela. Pois, somos a Defmark. Não estamos em casa no momento, mas se deixar seu nome e telefone, ligaremos assim que pudermos. O que foi? É a voz da mulher do Mark na secretária, mas quando eu liguei na segunda-feira, era uma voz de homem. E no dia seguinte, o Mark disse que não recebeu o recado. Eu devo ter teclado o número errado. E daí? Por isso a bateria estava fraca quando eu cheguei em casa. Tom, do que está falando? Por isso o Garvin quer fazer um acordo. Ele sabe da ligação. Tem uma ligação de 10 minutos na hora em que estava na sala dela. Ela tirou o telefone de mim, da sala dela. Eu liguei para o número errado, mas não desliguei o telefone. A linha ficou aberta. Alguém tem a gravação toda na secretária eletrônica. John Levy. Foi Levy. Não Levy. Ô, John! John! O que é que foi? Eu andei recebendo telefonemas. Alguém pegou o meu cartão de crédito. E aí eu cheguei na minha sala e estava tudo de pernas pro ar. Meus arquivos, minhas cartas. Sim, mas eles pegaram a fita. Eu tô falando. Foi bom eu ter levado ela pra casa. Eu já ouvi várias vezes com a minha garota. John, cadê a fita? Tá tudo aqui. Eu tentei falar com você a semana toda. O que, que eu tenho que fazer? Ligar pra emergência? Você sabe o que isso significa? Faz ideia do que significa, obrigado. Não, meu amigo, tudo bem. modo, Beto. Nós vamos acabar com eles, entendeu? Está tudo na fita, é. Tudinho. Quinta-feira. Em qualquer processo judicial, esta fita seria inadmissível. Inadmissível? Minha preocupação é ouvir isso num programa de rádio. Ela está ameaçando divulgar a fita? Eu não sei quantas cópias desta fita estão circulando. Eu não a divulguei. Odeio publicidade. Moça, esta fita só mostra que houve sexo consensual entre dois adultos. Não importa o que tenham achado no dia seguinte. O arrependimento do Sr. Sanders não quer dizer que minha cliente o assediou. Senhorita Johnson, essa é a sua posição hoje? É, sim. Senhorita Álvares? Senhorita Johnson, só para ver se entendi a versão de hoje, pode definir o que é sexo consensual? Sexo consensual é quando as duas partes querem participar. Quantas vezes ouvimos o Sr. Sanders dizer não nessa fita? Eu não sei, eu estava ocupada ouvindo minha calcinha sendo rasgada. 31. 31 vezes. Não, não quer dizer não? Às vezes, o não quer dizer que a pessoa quer ser subjugada, dominada. Mas isso não vem ao caso. Hoje em dia, nós temos que fazer sexo com a supervisão das Nações Unidas. Não quer dizer não. Não é o que as mulheres dizem? Os homens merecem menos? Quando ele quis parar, não parece ter tido nenhum problema para fazer isso. Foi quando ficou furiosa. Claro que fiquei. Qualquer mulher ficaria. Não dizemos às mulheres que elas podem parar quando quiserem? Você nunca disse não querendo dizer sim, senhorita Álvares? Até o momento da penetração, você ele não... Ele estava gostando e essa fita não muda nada. O fato é que você controlou o encontro. Marcou a hora, pediu o vinho, trancou a porta, pediu o serviço e aí ficou furiosa quando ele não atendeu. E aí decidiu se vingar. Se livrar dele com essa denúncia forjada, senhorita Johnson, a única coisa que provou foi que uma mulher no poder pode ser tão abusada quanto um homem. Está querendo me colocar em julgamento? Então vamos pelo menos ser honestas quanto a isso. Eu sou uma mulher sexualmente agressiva e gosto. O Tom sabia e você não pode fazer nada. É sempre a mesma coisa desde o princípio dos tempos. Escondam, tranquem e joguem fora a chave. A mulher deve ter o cargo do homem e ganhar o dinheiro do homem, ou sair com uma sombrinha e deitar para o homem trepar nela como se fazia há 100 anos. Eu não quero, obrigada. Você não vai acreditar nisso. Eu acho que o programa de fofocas impressionou a todos. O que o Fields? Que teve o seu emprego de volta. 100 mil em dor e sofrimento. E eu, honorários e despesas. E Meredith? Ela fica até a fusão na semana que vem. E aí comunicam que ela vai se afastar por uma emergência médica. Sei lá, ela está fora. Essa é a vingança total e completa. Acabou! Puxa. Eu quase lamentei por ele. Ele não faz ideia, não é? Eu gostaria de ler isto de novo antes de assinarmos. Não que eu não confie em você, Phil. Contanto que termine até a meia-noite de hoje. O Garvin quer acabar logo com isso. Ah, então. Queremos que faça uma pequena apresentação do Arcamax no anúncio da fusão. Amanhã, às 9 da manhã. Nada técnico. 3 ou 4 minutos. Ótimo, tudo bem. Ótimo. Eu tenho que ir lá em cima avisar a ela. Não vai ser fácil. É mesmo? Eu achei que você gostava desse tipo de coisa, Phil. Se ataca um dos nossos, precisamos nos defender. Você provou inocência e a empresa agiu de modo apropriado. Não é o que acha, Catherine? Não queira saber o que eu acho. É terrível. Uma coisa assim desse tipo pode arruinar uma empresa. Eu disse ao Bob que nós tínhamos que ver isso. É. Amigos? O quê? Eu espero que ainda me considere seu amigo. Boa noite, Phil. Por que não assina agora e eu leio depois no táxi? Onde posso achar o que precisar? Bom, eu ficarei um pouco aqui preparando a apresentação. Tá, se não o achar, eu mando entregar na sua casa mais tarde. Posso perguntar uma coisa? O quê? Por que acha que Meredith fez isso? O quê? É, quer dizer, você a viu em ação. Ela é fria, esperta, tem sempre o controle. Como é que ela pode ter perdido o controle assim? Eu não sei. Você é atraente, talvez. Mas não é irresistível. Eu tô falando sério, tá legal? Ela chega aqui e consegue uma fusão. O pessoal da Conley é sensível. Bom, ela achou que você ia aceitar. Não, tem mais alguma coisa. Não, o que é isso, Sanders? Está pensando muito. Precisa ir para casa. Abrir uma bela garrafa de champanhe, se acertar com sua mulher e dormir um pouco. Acabou. Obrigado, Catherine. Absolutamente, não há de quê. Tenha uma boa noite. Boa noite. Oi, Stephanie. Deve ser difícil tanta coisa acontecendo e ninguém avisa você. É, foi uma semana doida. Eu me lembro de uma amiga. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter um bom cargo. Mas sabe como é chegar lá em cima? Uma batalha cada dia. Mas o emprego não era o que ela estava pensando e, quando menos esperava, foi demitida. Interessante. Uhum. A verdade só aparece quando é descoberta. É o senhor, Sr. Sanders. Onde estão todos? O senhor Gavin desceu há uma hora. Disse que estavam trabalhando duro. Mandou todos para casa. Se o Sanders não falar. Ele vai, ele vai. Eu conversei com ele sobre a apresentação do Arca, mas ele nem desconfia. E quando ele tocar no ponto... Isso. Aí você tem que atacar, porque não temos mais o caso do assédio. Convenceremos a todos de que Sanders é incompetente. E vai ser em público, com repórteres. É. O Bob está contando com você. É bom apagar os arquivos por precaução. E qualquer coisa. Catherine, o meu contrato já foi assinado. Droga. O que diz o contrato sobre me demitir? Pode ser por justa causa, não pode, por incompetência. O problema com os drives não é de programação e nem é de design. O problema é com a linha de produção. Isso é minha responsabilidade. A palestra de amanhã é uma armadilha. Digico, Malásia. Revisões. Desculpe todos os privilégios revogados. O senhor Conley, alguém pode vir arrumar a minha cama, por favor? O número do meu quarto está em algum lugar aqui no telefone. Isso mesmo, certo, muito obrigado. À meia-noite, devo chegar aqui e parar em Deus. Eu queria que ele visse o corpo. Sabe... Eu fiquei ontem até tarde brincando com ele no meu quarto. É incrível. Desculpe. Não tem nada, não. Obrigado, viu? Não há de quê. Dorme. Boa noite, hein? Para o senhor também. curar de jeito. Por que não vamos para minha suíte agora? Para dar chance aos meus colegas de brincarem no corredor também. Ótimo, boa ideia. Vamos entrar, vamos. Redução do sistema de renovação de ar de nível 7 para um custo mais apropriado para a fábrica de nível 5. Não podem usar nível 5 lá. Ora, vai ter muita poeira. Ah, meu Deus, alimentou o sistema. Que esses arquivos sejam deletados. Desculpe, você não é de nível 5. Delete tudo numa base. Anjo, você precisa proteger os arquivos. O controle do Sysop está restrito ao nível 5. Mostre todas as comunicações com a Malásia. Telefone ou vídeo? Vídeo. Tá, agora me mostre a última transmissão envolvendo a América. Na fábrica. Ele não é idiota. Tom estará fora da jogada na terça, confia. Eu não gosto de jogo. Quer dizer, eu adoro Taro, mas eu acho. Acho que vai acreditar. Ele é casado, tem família. Não terá outra escolha além de aceitar o acordo e sair. E aí dizemos que o Sanders fez as mudanças na fábrica. Ele vai negar. Nem vai saber. Vai estar fora até lá, esqueci. São muito complicadas. Está de cabeça para baixo. Confie. Vazio. Pronto. Então, quem é o primeiro? Deve ter deixado o sistema ligado. É, parece que sim. Vamos entrando. Entre. Não, por aqui. Vamos. Você vai adorar. Eu quero experimentar. Não, não olhe diretamente. Eu estou completamente perdido. Vou fazer a minha apresentação e a Meredith vai me fazer perguntas. Ela vai aprontar. Vai me fazer parecer um incompetente. Tem certeza de que não há um outro sistema em algum lugar? O sistema foi completamente deletado. Eu sou presa fácil. Você é mais um lá fora andar feito um fantasma com um currículo. Alô? Tom, é Mohamed Jafar. Oi, Mohamed, como vai? Olha, não queria te incomodar, Tom, mas estamos saindo de Kuala Lumpur na segunda-feira. E... Não, não, não, a culpa foi minha. Susan conseguiu as entradas para a Disneyland. A entrada padrão é? Ah, para tudo o que quiser, Mohamed. E quando chegar no hotel, terá um quarto melhor. Magnífico. Mal posso esperar para contar à minha mulher. Ah, sabe, ela não vai acreditar. Disse que era mentira. É, claro. Sabe como são essas mulheres? Eu sinto falta do seu rosto. Ah, fale com o Arthur. Ele me vê bastante no DVL e sempre... Tom? Tom? Alô? Tom? Você está aí? Mohamed, aqui nós fazemos backup dos arquivos em DATS. Vocês fazem a mesma coisa aí? Eu não sei o que temos. Eu vou ter que checar. Ah, o que você pretende? É que eu estou com um problema aqui. Eu estou no mato sem cachorro. Eu preciso que faça umas coisas para mim, Mohamed. Bom, eu espero ter o que você precisa, Tom. Sexta-feira. São os faxes da Malásia? Não acredito que ainda estejam chegando. Isso começou às 7. Isso aqui é talento para pescaria. O quê? Primeiro você tem que escolher a isca certa. E aí tem que saber quando puxar. Tom, sobre aquele dia, eu não quis sugerir que... Quis, você... sim. Eu peço desculpas e agradeço. Eu aceito. No futuro da Digicom... O que nos leva ao nosso grupo de produtos avançados. Tom Sanders chefia nosso departamento industrial. Tom, poderia vir aqui e nos mostrar o novo e revolucionário produto que chamamos de Arcanax? Obrigado. O Arcanax é o nosso CD-ROM player independente. Para um drive de CD-ROM ser eficiente, tem que ser portátil e tem que ser rápido. O Arcanax é duas vezes mais rápido do que qualquer drive de CD-ROM do mundo hoje. Estamos em produção, tivemos nossos problemas, mas estão sendo resolvidos. E os problemas que tivemos foram de design? Ah, não, Meredith. Foram problemas de fabricação envolvendo a linha de produção na Malásia. Que tipo de problemas? Bom, por exemplo, nós deveríamos estar usando instaladores automáticos de chips para prender o chip de controle nas placas. Os malais vêm fazendo isso com a mão, literalmente estragando os chips com os polegares. E a qualidade do ar na fábrica é ruim. Nós deveríamos usar um sistema de ar de nível 7, estávamos usando o nível 5. E estávamos encomendando os componentes como hinge rods ou clips, não do nosso fornecedor de Singapura, mas de outro, muito mais barato e também menos confiável. Eu estou meio confusa. Você montou essa linha, Tom. Você não previu esse tipo de problemas? A linha foi mudada. As especificações foram alteradas. Como foi possível? Conhecemos você como um gerente altamente competente. Bom, deveria saber, Bernadette. Você ordenou as mudanças. Eu não sei de onde tirou essa ideia. Não esteve em Kuala Lumpur no ano passado? Para resolver uma questão trabalhista, mas isso não teve nada a ver com a linha. Eu nunca vi a linha de produção. Você nunca viu a linha? Não, eu não sei quem foi que lhe deu essa... Vocês estão assistindo ao canal 3 da manhã. Em vez de ficar brincando de desenterrar vídeos malaios, não devíamos estar aqui discutindo problemas? Os problemas do seu departamento com a linha que você montou? Tudo bem. O primeiro memorando do arquivo que está sendo distribuído está assinado por Meredith Johnson. E ele diz que será usado o trabalho manual para a instalação dos chips. Isso deixou o governo malaio muito feliz. Ele também fala de voltagens irregulares e alocação de memória... Essa foi uma negociação complexa. O governo malaio insistiu nesse... O governo malaio não tem ações da Digicom. Todas as pessoas aqui têm. O segundo memorando reduz a capacidade de renovação de ar para cortar custos. E é por isso que havia poeira na parte ótica, nas cabeças de leitura e nos chips. Os atrasos resultantes vão aumentar os custos em mais de 70%. O terceiro memorando sobre os drives eram responsabilidade sua e não minha. Esses problemas foram criados por sua incompetência e não minha. Esse é exatamente o problema com essa divisão. Não assumir responsabilidades e armar pelas costas. Eu não acabei, Bob. Essa sua chamada evidência, Sr. Sanders, não engana ninguém. O senhor pode vir aqui e proteger a sua área e achar que isso significa alguma coisa. Mas o fato é que não foi informado porque essas decisões estão acima do senhor. Quando falamos sobre essa fusão, estamos falando numa sinergia entre hardware e software, entre fluxo de caixa e falta de capital. Mas acho que essa linguagem o senhor não entende. Eu também não entendo. Pensei que estivéssemos comprando a empresa porque ela constrói coisas. Vocês entendem o que ela está dizendo? Eu só estava tentando conduzir os sentimentos de todos aqui. Foi isso que eu pretendi fazer. Meredith, podemos ir lá fora um instante? Tchau, sim. Pode construir o produto ou não? Sim, senhor, podemos. Tom, vão substituir a Meredith. O Garvin fará um pronunciamento em 10 minutos. 10 minutos. Estou surpresa por você não ter vindo tripudiar. Não, tripudiar é menosprezar. Na verdade, eu vim pegar os arquivos do Arcamax que eu deixei aqui. Pessoas muito espertas te menosprezaram, Sanders. Obrigado, Meredith. Não, eu não estou me incluindo. Eu venci você, Sanders. Venci justo e limpamente. Garvin perdeu a calma. Foi ele quem teve a brilhante ideia de te demitir por incompetência. Ele e o Phil. E eu é que fui demitida. Eu nunca te vi bancar a vítima antes. Talvez essa seja a sua única qualidade. Só estou jogando como vocês homens e estou sendo punida por isso. Tudo bem. Já recebi ligações de mais de 10 pessoas me oferecendo emprego. E não se surpreenda se eu voltar daqui a 10 anos para comprar isto aqui. Já lhe ocorreu, Meredith, que talvez eu tenha vencido você? Tom, este aqui é o meu filho. Oi, Spencer, como é que vai? Oi. Ah, está na Universidade de Washington, não é? É. Muito ótimo. Obrigado. Puxa. Puxa. Mas, que semana louca. Os chineses dizem, é melhor viver em épocas interessantes. Esta é a melhor fusão que eu já vi desde o meu segundo casamento. A fusão está feita. A pergunta agora é: quem temos para dirigir as coisas aqui em Seattle? E o que eu percebi durante esta semana bastante interessante é que me preocupei demais em quebrar o telhado de vidro, em achar uma mulher para ser promovida, quando eu devia ter procurado a melhor pessoa para dirigir as coisas. Alguém cuja longa folha de serviços para esta empresa estabelecia um recorde de criatividade, julgamento imparcial e bastante perícia. E essa pessoa é Stephen Kappa. Meus parabéns, Stephen. Obrigada. Eu quero dizer uma coisa, ela é a maior. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer aos chefes de departamento, Mary Ann Hunter e Mark Liu. E também, Don Shelley. Ah, lá está o Don. E, particularmente, Tom Sanders, que sintetizou o drive e ajudou na criatividade, que é a característica dessa divisão, no passado e no futuro. Eu conto com você para ser meu braço direito. Estamos entrando no novo milênio, numa nova era. Vai se formar em química, Spencer? Informática evolui. É. Não a cada ano, vou. E nem a cada mês, mas sim todos os dias. Eu conheço um professor de química lá, Dr. Arthur Friend. Ah, Friend. Estará competindo. Eu não sei se ele dá aula para calouros. Eu sou assistente dele. Então, se o Dr. Arthur Friend está fora do país, no Nepal, por exemplo, você tem as chaves da sala dele e a senha do computador. E nós teremos uma empresa vencedora. É. E para ser uma unidade, temos que trabalhar juntos. E é maravilhoso isso. E... Parabéns! Oh, obrigada. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Só vi isso agora. Papai sentiu sua falta. Uma família.